Toque Antena 1. Mais um aí, ó. Engenheiros do Havaí. 5-1. Estregado em ZYD 710, 92-1, Rádio Antena Floripa, Santa Catarina, número 1 em música. Boa tarde, Floripa. Relendo que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando mais vendido. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. E todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas, qualquer raça, qualquer coisa que se muda é um alvo e ninguém tá salvo. Todo mundo desfaz o estouro. O papa é pop, o papa é pop, o pop não toca ninguém. O papa levou, tira quem na roupa. Thank you.

Federal está fazendo com relação à doença. Considera que as propagandas são alarmistas e pouco esclarecedoras. A tendência, segundo o GAPA, é que as pessoas discriminem ainda mais os aidéticos depois dessa campanha. Toque Antena 1, 5h29. Boa tarde. Yeah.